Você brincou de amar. Agora eu só quero distância. Você só quis me usar. E conversando com a sua ex só pra me machucar. Você ligou querendo conversar, pedindo pra uma chance eu lhe dar.